meu coração. Enche-me com tua unção. Sempre perto quero estar, em teus átrios com amor. Muda todo o meu viver, transformado por ti. Eu quero ser, faz de mim. Os átrios com